Pronto, já estou preparado. Quando vocês estiverem, pode começar. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Está começando mais um Evangelho do Dia. Hoje é a 26ª Semana Comum, terça 27 do 9 de 2016. É, 27 é 9. 9 é 9. 2016 é 9. Então aqui estamos hoje abrindo mais um portal que, se Deus quiser, poderá nos levar para as alturas. Não esqueça que o amor que emana de Deus não vai se acabar. Sim. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Já estamos pedindo aqui ao irmão Tobias nos estúdios para baixar um pouco a música, para começarmos aqui então o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Assim também acontece conosco toda vez que nós temos a ideia de possuir um poder que nos é atribuído para o trabalho digno, o trabalho espiritual. Somos tentados a utilizar este poder para o uso próprio, benefício próprio, e devemos sempre superar as tentações, as provas, para que possamos ter sucesso também nas nossas expiações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Graças a Deus. O santo do dia é São Vicente de Paulo, grande sacerdote. Sabia muito bem tirar dos ricos para dar aos pobres, sem usar as forças dos braços, mas a força do coração. Morreu quase octogenário a 27 de setembro de 1660. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Graças a Deus. Que assim seja então. Estamos terminando mais um Evangelho do dia. Hoje tivemos a 26ª Semana Comum, terça-feira, 27 do 9 de 2016. Que nosso Senhor Jesus Cristo e o Rosário Sagrado de Nossa Senhora Santíssima, em união com a Santa Madre Igreja, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Não perca a esperança da paz. Não esqueça do amor que emana de Deus.